Odofiava. Odofiava. Boa noite, meus irmãos, que acabam de chegar. Noite, meus irmãos, que acabam de chegar. Eu trago conchinha nas mãos de minha mãe Iemanjá. Eu trago conchinha nas mãos de minha mãe Iemanjá. Boa noite, meus irmãos, que acabam de chegar. Boa noite, meus irmãos,